ZYC 487, Rádio Senado Brasília, FM 91,7 MHz. Em São Luís, 96,9. João Pessoa, 106,5. E em Manaus, 106,9 MHz. Rádio Senado. A Rádio Senado apresenta a seguir mais um programa da série A Música Erudita e Seus Mestres. A reprise faz parte de nossas homenagens ao comunicador e senador Arthur da Távola, importante nome da cultura e da política, falecido em maio de 2008. Assim como a música é feita dos seus grandes momentos, das suas catedrais sonoras, das cantatas, das óperas, das sinfonias, das sonatas, a música também é feita de pequenos momentos. Momentos musicais, passagens, flashes, instantes, retratos, miniaturas. Momentos musicais. Aqui, por exemplo, pianista japonês Mitsuko Uchida, autor austríaco, Schubert, Franz Schubert. Mitsuko Uchida tem uma versão que eu diria notável para a sonata para piano número 18, em Sol Maior, D894, de Schubert. Desta sonata, vamos tirar o fragmento, o momento musical, o primeiro movimento, o início do primeiro movimento. Ele é molto moderato e cantabile. Vamos ouvir. passagem do primeiro movimento da Sonata para Piano número 18 em Sol Maior de 894 de Franz Schubert. O primeiro movimento é um molto moderato e cantabile, tocado de modo primoroso num piano também primoroso por Mitsuko Uchida. Momento musical de música do século XX, do compositor oriental Tan Dun. Ele relata as viagens de Marco Polo. E das viagens de Marco Polo, nós vamos extrair um momento musical extremamente curioso, desafiador, quebrando como o século XX quebrou a rigidez, de certa forma, autoritária dos padrões tonais que vieram até o século XX. Do livro do Tempo, Espaço, Inverno, o fragmento que se chama Ouça, na duração de 5 minutos e 1 segundo. Música típica do século XX, efeitos os mais variados, inclusive eletrônicos, a presença da voz humana, numa obra que estaria, se fosse pintura, muito mais perto da pintura abstrata, do abstracionismo, do que da pintura figurativa. Um desafio para o ouvido, uma obra inquietante, um momento musical especial. obra desafiadora do século XX, de Tan Dun, compositor oriental. Marco Polo, o livro do tempo e espaço, o inverno. Execução da Orquestra de Câmara da Rádio da Holanda, com os solistas Alexandra Montano, Susan Botti, Shi Zeng Shen, Nina Warren, nessa gravação que é um momento musical específico, extremamente expressivo da música abstrata. Canção de grande delicadeza de Rodrigo é o Pastorcito Santo. Aqui um típico momento musical significativo, obra do começo do século XX, ainda dentro dos padrões tradicionais, o mesmo Joaquim Rodrigo, autor do famoso concerto de Aranjuez para violão e orquestra. Ela conta, essa canção breve de 2 minutos e 41 segundos, a história de um pequeno pastor, de um pastorzinho santo. Evidentemente, há uma referência direta à figura do menino Jesus, infante, criança. É uma obra de grande delicadeza, de extrema sensibilidade e que nos coloca em 2 minutos e 41 segundos dentro de um clima específico próprio de beleza, de pureza e de transcendência. A interpretação de Plácido Domingo é absolutamente notável. Donde vais que hace frío tan de mañana? Como sois lucero del alba mía a traer el día nacéis primero, pastor y cordero sin choza ni lana. ¿Dónde vais que hace frío tan de mañana? Perlas en los ojos, risa en la boca, a placer y enojos las almas provoca, cabellitos rojos, boca de grana. ¿Dónde vais que hace frío tan de mañana? Que hacer, pastorcito santo, madrugando tanto, lo dais a entender, aunque vais a ver disfrazado el alma. Dois grandes intérpretes, Manuel Barrueco, ao violão, e o tenor Plácido Domingo. Pastorcito Santo, canção de Joaquim Rodrigo. Momento musical específico das primeiras décadas do século XX, ainda em gravação mono, é a voz da cantora Erna Zak, Erna Zak foi considerada uma das cantoras mais marcantes do estilo chamado coloratura, que é aquela voz extremamente alta, acima mesmo da voz da soprano, soprano coloratura, e que são vozes destinadas a trinados, a enfeites, a agudos altíssimos, a volteios vocais, que de alguma forma fizeram a fama de cantores, principalmente nos anos 20, 30 e 40 do século 20. Erna Zak também era conhecida como Rouxinol, o Rouxinol alemão, se não me engano, inclusive era como ela era conhecida. Os discos registraram, o tempo passou, Erna Zak morreu, porém permanece na sensibilidade de alguns, permanecem nos catálogos de discos as suas gravações, até porque nos dão oportunidade de ouvir uma voz extremamente alta e ao mesmo tempo afinada. As características dessa voz são a estreiteza da voz e ao mesmo tempo a extensão da mesma. E a valsa famosa Os Contos dos Bosques de Viena, nos seus 3 minutos e 57 segundos, dão-nos a oportunidade de ouvir e de recordar a soprano Erna Zak na plenitude de sua qualidade vocal, com todos os seus volteios ainda do tempo do romantismo, depois desaparecidos na própria música do século XX. Oh! nas alturas de sua voz de soprano ligeiro, coloratura, o rouxinol alemão Ernst Zach, nos Contos dos Bosques de Viena, de Johann Strauss Filho, um momento musical. O alcance de certas obras do século XX é ainda difícil de ser avaliado. Mesmo em momentos musicais, fica presente a subida para uma instância própria, na medida em que a música abandonou a escala tonal, abandonou os princípios do contraponto e descobre, digamos assim, a independência do som, o som como expressão pura, assim como na pintura. Houve um momento no século XX no qual a cor substitui a própria imagem. É a cor pela cor. A música tem cor. Assim, esses cantos vêm de regiões desconhecidas da nossa própria psique, do nosso próprio inconsciente, também numa fase em que a humanidade trabalhou o seu inconsciente através da psicanálise e de outros métodos. Tudo isso formou um caldo de cultura que fica absolutamente claro nessa obra Tartarassa, é um trecho dela, evidentemente, de Peire Cardenal, que nós vamos ouvir nos próximos 4 minutos e 20 segundos. Thank you.